sable, balançable. Vida em câmara lenta, 8 ou 80. Sinto que vou emergir. Já sei de cor todas as canções de amor. Tua conquista a partir. Vês que tenho céu. Não me deixes mal. Não me deixes. No livro que eu não li, no filme que eu não vi, na foto onde não entrei, notícia do jornal, um quadro minimal. Sou eu. Vida à média res, levanta os pés. Sinto embalar, leio no teu sono os meus sinais. Rogo a Deus promessas mil, rendo-me ao destino feito de água em mel e alguns corais. Tens no olhar Dante no Web. Vou pôr um anúncio no jornal. Procuro um amor, procuro uma amiga. Sozinho, e é por isso que eu procuro tudo. Porque eu sou o teu amor.

mesas de café. E aquela rapariga, eu já nem sei o que dizer, o que fazer, o que dizer. Vejo o céu vermelho, tomara que estivesse a arder. E aquela rapariga, eu já nem sei o que dizer, o que fazer, que dizer. Thank you. Peço de força, Liga com o Canal 2. Uma casa para eu morar. arranjar um emprego para poder estar contigo, só contigo. Vou tentar Canal 2 da Antena 2. Leva o sol, leva o mar, leva contigo a luz do meu luar. Leva o amanhecer, céu leva a cor, deixa o anoitecer e a minha dor, e a minha dor. Mas quando for, deixa-me sonhar só mais uma vez, pensar que vais ficar sempre junto a mim. Faz-me acreditar leva contigo a luz do meu luar. Parti para conquistar mil léguas de mar tão longe. Me propus chegar sempre navegar. Esqueci a fúria do tempo tão longe do fim. Perdi a noção do alento que guardava em mim. Quem foi que inventou o mar e o soube cruzar sem naufragar? Em nome de um Deus sem altar, talvez maior, talvez o amor. Pensava chegar, sempre a navegar. Esqueci a estrela da sorte que guardava em mim. Perdi a noção do norte sem chegar ao fim. Quem foi que inventou o mar e eu soube cruzar sem naufragar? Em nome de um Deus sem altar, talvez maior, talvez o amor. Quem foi que inventou o mar e eu soube cruzar sem naufragar? Em nome de um Deus sem altar, talvez maior, talvez o amor. Quem foi que inventou o mar e eu soube cruzar sem naufragar? Descobri, mas sei fado tem destino seu. Fado sentido esta pena de ser eu, este meu fado de ter sempre a alma ao léu. Fado corrido, mal entendido, vem-me lembrar que o fado é meu. Destino seu, fado sentido, esta pena de ser eu, este meu fado de ter sempre a alma ao léu. Fado corrido, mal entendido, vou-te cantar que o fado, vou-te cantar que o fado. Some more.